Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem, programa que hoje, excepcionalmente, foi para o ar, ou vai para o ar, às 10 da noite. São as diabruras da vida que, por vezes, nos obrigam a atrasarmos os programas. É coisa rara, felizmente, mas aconteceu. Peço-lhes já as minhas sinceras desculpas. Nesta emissão de 17 de março, vou trazer algumas músicas. Hoje vou ficar mais pelas músicas, mas ainda assim vou trazer-lhe algumas curiosidades do dia e digo-lhe que duas têm a ver, aliás, uma tem a ver com Portugal e duas têm a ver com a Itália, um país que hoje, por vários motivos, está em festa. Vamos à música nesta emissão, também temos pedidos a realizar, mas para já vamos abrir com Sara Tavares e o tema Queda Livre. Depois vamos ficar com Susana Félix e a nova roupagem de Lugar Encantado. Vamos finalizar com Mafalda Veiga e Porto de Abrigo. É desta maneira que abrimos a primeira de duas emissões do programa Outra Margem, que vai para o ar às quartas e quintas-feiras aqui mesmo na sua antena web. Fique bem, fique com o programa Outra Margem, comigo, Carlos Bonaparte, até bem perto das 11 horas. Carapuca na minha cuca, escuta. Em estado de sítio procura fagulha onde disse o fone deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul, do início até ao recomeço. Silêncio fino, respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração. Regressa a alma que se alinha radiosa. Eu, ela, sua própria queda em luz. Já fiz uma viagem longe. Longe fui sem sair do sítio. Dei a volta ao mundo na curva redonda do teu gingado. O amor é lindo, o amor é belo, o amor é sábio, o amor é titi. Tua beleza brilha todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tantos humores, tanto sabor. É tutti frutti. Perdem-se barcos na espuma

Ora, cá estou eu de novo. Ficamos então com a música de Mafalda Veiga, Porto de Abrigo, antes ainda com Susana Félix e Lugar Encantado, esta nova roupagem, e ainda para abrir esta emissão, Sara Tavares com o tema Queda Livre, do seu último trabalho do ano passado, Shinti. Vamos agora para o primeiro pedido desta semana, há dois. Este vem no nome de Paulo Taleixa. Ele pede-nos o tema de Francisco José, guitarra, toca baixinho. É então o tema que passamos a ouvir. Ele ainda parabéns pelo programa. Muito obrigado, Paulo. Vamos à música nesta emissão. Depois vamos ficar com a música dos Evanescence, My Immortal. É uma música de 2004 e que é agora pedida por Bruna Nunes para dedicar ao marido e à filha. Vamos então ficar com estes dois temas em seguida e depois voltamos. Vou-lhe trazer algumas curiosidades nesta emissão. Fique bem, fique com a Antena Web e com o programa Outra Margem. Guitarra toca baixinho e alguém pode escutar. Só ela deve entender. Só ela deve saber que estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite e menos ela que agora escuta um riacho e suspira. Lua parada no céu, o vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho e mesmo com a mão incerta, toca a guitarra que é hora. Mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra, que é hora. É hora de dar todo o bem que há no meu peito, dizer a Deus também tenho direito. Puro E cá estou eu de volta, depois dos pedidos realizados. Ouvimos Francisco José e o tema Guitarra Toca Baixinho. É um pedido, ou foi um pedido, de Paulo Taleixa. Depois ficamos com o pedido de Bruno Nunes e... De Bruno Nunes... Bruna Nunes, assim é que está correto. E o tema dos Evanescence, My Immortal. Aqui na sua versão original, depois ali uma versão mais metalizada. Mas deixamos aqui esta versão original, na minha opinião, até a mais bonita. Mas enfim, vamos continuar com a música nesta emissão. Antes, todavia, quero lhe trazer algumas curiosidades. Por exemplo, sabia que em 1808 começou por Portugal a disputa pela província Cisplatina, ou Cisplatina, creio que é assim o nome correto, ou a pronúncia correta. E tudo isso começou em 1808, foi quando os portugueses fizeram um ultimato, mandaram um ultimato ao governo de Buenos Aires, na Argentina. Também, uns aninhos antes, em 1805, a República da Itália tornava-se no Reino da Itália. Isto porque Napoleão, seu presidente, passou a ser seu rei. E, portanto, a Itália passou a ser não uma república, mas sim uma monarquia, como é, por exemplo, hoje a Espanha. Ora, e uns anos mais tarde, também no dia 17 de março, mas de 1861, a Itália tornou-se uma nação unida. Isto porque na altura, e se não estou em erro, fico com a ideia, como já tinha aliás a ideia há algum tempo, que até a primeira metade do século XIX tinha sido uma época em que a Itália, por exemplo, tal como outros países, Estados Unidos da América, Alemanha, por serem países muito grandes, estavam ainda no seu processo de formação ou de união. Aqui parece que era mais o processo de união. As coisas estavam muito divididas na Itália. Oficialmente tornou-se uma nação unida em 1861. É interessante, deixo-lhe também como curiosidade deste dia, do dia 17 de março de 1910, na altura do ano de 1845, foi inventado o elástico. Já estou habituado a trazer-lhe uma desgraça por semana. Então a desgraça de hoje não é à quinta, mas é ao sábado. Em 19... Aliás, à quinta, mas ao sábado. Meu Deus, eu peço desculpa, ouvintes, isto está mesmo mal. Ora bem. Costuma ser à quinta-feira, pelo menos foi assim nos últimos dois dias, infelizmente. Hoje é à quarta, ou desta semana é à quarta. Em 1992, portanto, apenas há 18 anos, foi assassinado Isaac Rabin. Enfim, ele era uma importante personagem no plano político israelita. Não estou agora recordado se seria presidente, se seria primeiro-ministro, mas foi, portanto, assassinado na altura em que havia um congresso a decorrer. Foi ele, então, assassinado. Ele, mais 29 e uns quantos, 200 e poucos feridos num atentado. Então, em 1992. Vamos à música. Trago-lhe agora a versão original de American Pie. Depois vamos ficar com a música dos Beatles e Hey Jude. E por fim, vamos ficar com uma musiquinha também calminha de David Bowie. Eu volto daqui a alguns instantes. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. E com o programa Outra Margem. Eu hoje peço imensa desculpa de estar com este tom mais monocórdico, mas ouvinte já sabe, nós também somos pessoas e há alturas em que, enfim, o ânimo não é sempre o mesmo. As diabruras da vida por vezes atrasam-nos, por vezes magoam-nos, por vezes ferem-nos e por muito que queiramos, não conseguimos estar da melhor forma. Mas uma coisa pode ter a certeza, não estou aqui contrafeito. Aliás, pelo contrário, por mim, estaria aqui na mesma às 9 horas e com toda a alegria, com toda a disposição, como aliás já é costume. Mas, infelizmente, há alturas em que a vida nos prega partidas. O ouvinte sabe como é que é, não é? A mim também lhe prega assim partidas de vez em quando, não é? Pois, isto é como tudo. Mas bom, sem mais demoras, vamos à música. Eu espero que esteja a ter uma ótima noite. Agora já mais longa, já são quase 22h30, se não estou em erro. Fique bem, um forte abraço, até daqui a alguns minutos. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride.

Antena Web, rádio à sua medida. Everybody knows it's true. Everybody feels that everything is real. Anybody's point of view, nobody can break their bondage. Everyone can feel their chains. But even in my night, I knew you found your sign. And nothing would be quite the same. Please help me. That's new. Someone has to see the road for him and me. Someone might as well be you. Up in heaven, any angel writes a special game. Oh, could we make a start? This next step. E bom, é o fecho desta edição do Outra Margem, a nona emissão. Mais uma vez eu peço as minhas sinceras desculpas ao caríssimo ouvinte. Acredito que tenho, sem dúvida, o maior apreço por si, mas eu também sei que me compreende. Há alturas em que, por muito que queiramos, não estamos nos melhores dias. Mas O mais importante é que cá estou, porque tenho realmente todo o gosto em fazer-lhe companhia. E para o meu sossego, este programa fica disponível para download por mais uns 8 dias. De todas formas, amanhã eu estou de volta e prometo que aí sim, com outro ânimo, com outra garra, vai haver ouvinte que amanhã vou estar aí duro como o aço, como se costuma dizer. Costuma-se dizer também que o que não mata engorda, não é verdade? Então, bora lá, vamos lá engordar para não morrer. Não é que seja uma filosofia de pô, mas eu até já morreu e tudo. O facto de estar aqui na sua companhia tem também a sua influência positiva. Ora bem, vamos então finalizar esta emissão. Vamos ficar primeiro com a música de Kati Kovacs, o tema A Festa Essa que se veg, um tema do final dos anos 70 e que vai fazendo aqui o seu sucesso aqui na Antena Web. Vamos trazer então este trabalho musical da Hungria. Vamos também ficar com Paul Davis, I Go Crash, um tema de, se não estou em erro, de 75. É um tema também muito bonito e que cai que nem uma luva, assenta que nem uma luva a esta hora da noite. E também vamos ficar com a música de Katy Perry, Thinking of You. É um tema que também faz muito sucesso, é um tema sem dúvida mais atual, do ano passado. E uma cantora que começou a dizer que beijou uma rapariga e gostou. E enfim, nunca diríamos que chegaria a este patamar de excelência. Prometia ser mais uma excêntrica, mas pelos vistos parece que se encarreirou. Não é por ter beijado uma rapariga e ter gostado, não é nada disso. É porque o conteúdo literístico, ou aliás, o conteúdo literário da música, enfim. Bom, mas a própria batida musical era assim uma coisinha muito... não sei. Mas bom, mas esta música realmente superou as expectativas, aliás. Por isso é que ainda hoje essa música de Katy Perry depressa ficou esquecida quando surgiu esta, como é lógico, não é? Mas enfim, vamos então ficar com essa musiquinha de Katy Perry. Recordo então os três nomes. Primeiro, a voz de Kati Kovacs com A Festa S.A. Kekzvek. Depois Paul Davis com I Go Crash e por fim a música de Katy Perry com o tema que já lhe disse, Thinking of You. Vamos despedir-nos então. Eu espero que tenha uma ótima noite. Já sabe que hoje, atenção, porque isto é uma novidade, hoje vai estrear mais um programa na Antena Web. Não é feito por nós, mas é também redistribuído para nós e chama-se Homem Universal. Não é um programa... eu sei que pode parecer, mas não é um programa sobre... não é um programa religioso, bem pelo contrário. É um programa filosófico, sim. Mas é uma forma de nos ajudarmos a nós, aos outros, ao mundo em geral. Economicamente, ecologicamente, socialmente. É um programa que não pode perder. Acredito que tem muito, mas muito mesmo para lhe ensinar. Poderá ainda contar neste programa com a participação de um psicanalista. Aliás, este programa é de uma organização não governamental chamada Stop à Destruição do Mundo e é, portanto, uma organização que foi fundada por este psicanalista brasileiro. Vai conhecê-lo por volta da meia-noite num programa que vai para o ar a partir de hoje, às quartas-feiras à meia-noite, ou se preferir, às quintas-feiras às 0 horas e aos domingos às 12. Da minha parte é tudo, fique bem, fique com a Antena Web. Eu volto amanhã às 6 da tarde com o programa Meia Rotação e pode ter a certeza com outro ânimo. Eu gosto muito, mas muito de si, caro ouvinte. E quero agradecer pela participação dos nossos ouvintes de hoje e por todos aqueles que já participaram até agora. Voltem a participar, fica o apelo geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Um forte abraço, até amanhã. Éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Próxima estação, Antena Web. Told you all of his dreams,

stay.